transformados vivos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:15. Num sentido mais exato, não existe vida separada da espiritualidade, pois a própria espiritualidade é a vida e a própria vida é a espiritualidade. Aprendemos isto com Jesus. Ninguém pode viver em dois mundos ao mesmo tempo. O evangelho não se vive no além ou em outra dimensão extraterrena, mas na vida mortal comum, no meio do mundo que as mãos tocam, entre as pessoas e no dia a dia. Você só tem uma vida, e é exatamente nesta vida, no hoje e no agora, que você vive o evangelho e espiritualidade. É no momento em que você acorda, na hora do café da manhã, quando cumprimenta o vizinho, quando está conversando com um amigo, e no caminho para o trabalho e durante a sua lida. É na luta diária pela vida, é na hora em que passeia descansando a mente, é na hora que sente o cheiro verde de uma planta, as luzes solares, sente o ar fresco e ouve os sons da natureza. A espiritualidade é em todo momento em que você está vivendo, e é ali que você deve praticar o evangelho. É ali que você deve obedecer a Deus e pôr em prática a sua palavra. O evangelho se vive e acontece em plena vida tangível, no aqui, no hoje, e não na morte, e muito menos em outra dimensão imaginária extraexistencial. O espírito e a matéria são no final intrinsecamente unidos e coexistentes como um todo, e não há separação entre eles, salvo em essência. O evangelho se vive no hoje e no agora, no meio desta dimensão terrena onde todos correm na luta pela vida, onde respiramos ar e pegamos uma pedra nas mãos. O evangelho é espiritual, mas ele acontece e se pratica no mundo tátil, experiencial, visível, onde apertamos as mãos das pessoas. Não devemos amar o mundo, nem as más obras que nele existem, mas fomos transformados pela fé e renascidos da luz para, no entanto, vivermos ainda sobre o mundo. Embora não mais pertencemos ao mundo, ainda vivemos no mundo, e é nele que travaremos o bom combate da fé, onde deveremos pregar a palavra de Deus, por palavra e exemplos, vencer a ação do mal e glorificar o nome do Senhor pela prática da justiça nos caminhos da luz. E ainda neste tempo presente que devemos fazer a diferença entre os viventes como sal da terra e luz do mundo e dar bom testemunho como embaixadores do evangelho do reino celestial e do poder de Deus. Seja santo e separado de todo mal como cidadão do reino de Deus, renascido da luz, mas ainda não saia existencialmente do mundo, pois é vivendo humildemente entre as pessoas, muito embora que nos devidos limites e com sabedoria, que você poderá lhes mostrar a verdade do evangelho, dar bom testemunho e lhes mostrar o poder da salvação que está em Jesus. Coloque o teu coração no reino de Deus, mas viva desde hoje, como cidadão dos céus. Seja santo e separado de todo pecado, verdadeiramente morto para o mundo e sua corrupção, mas ainda não se transforme num extraterreno, pois quem é nascido de Deus, renasceu interiormente para uma nova vida, a vida eterna já desde hoje presente, em espírito, para fazer diferença na terra, mas enquanto na terra, ainda continua sendo humano, mortal, necessitado de ar para respirar, participante da cooperação universal humana no trabalho, participando da ordem divina global para o trabalho terreno, não se alienando da sociedade civil e seus deveres, da convivência fraternal e da luta comum da humanidade pela vida, perseverando na prática da oração, estudo das escrituras e das boas obras, até cumprir a carreira da fé, alcançando bom testemunho diante de Deus e dos homens, pela confirmação da fé, para elevação existencial e entrada permanente no reino eterno de Deus. Decretos da Fé. Blogspot.com